Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de número 1062 e nós estamos no dia 23 de junho, véspera. Hein? 26? Não, 23. É, 23. Hoje, na cidade da minha esposa, lá de Bocaina, tem a famosa festa de São João, onde as pessoas pisam na brasa lá e não se queimam. Hein? Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos vivencianos. Mais uma vez estamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtros, Solução em Saúde para a sua água e também Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, à Associação Maternal Espírita, a AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Grupo Espírita Francisco de Assis, Jefa, ao Luz e Vida e à Fraternidade Paulo de Tarso. Também vamos lembrando que quem nos apoia é o Grupo Musical Castelã e as Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. E nós, hoje, contamos com a presença aqui da nossa irmã Janete de Azambuja. E o tema hoje é a Aurora da Regeneração. Então, liguem para nós aqui, nosso telefone, e também participar aqui no nosso YouTube, no WhatsApp, fazendo suas perguntas, fazendo suas colocações, para nós fazermos um programa aí que seja interessante para todos, né? Bom dia, Rodrigo. Cris. Olá, bom dia vivenciando os nossos amigos. Estou aqui hoje dando uma ajuda para o Rodrigo. Não. E aí, Rodrigo? Bom dia, boa tarde, boa noite. A Cris está meio tímida hoje cedo aqui. quero agradecer aqui as rádios que estão conectadas aqui conosco. Então a gente tem a Web Rádio Sementes de Amor, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e a São Francisco Tobias Barreto lá de Sergipe, que retransmite a gente aqui todo domingo. E fora a nossa nova Web Rádio Vivência Espírita, a gente trocou aí o servidor da rádio. E agora a gente está com uma rádio nova. O aplicativo vai deixar de funcionar, tá? Mas vocês podem acessar pelo site radio.vivenciaespirita.org para ouvir, ou baixar o RadioNet, iTunes, TuneIn, né? Outros aplicativos para poder escutar a nossa web rádio. Tá bom? Em breve a gente vai lançar outro aplicativo aí para da Rádio Vivência Espírita. A gente tem também na retransmissão aqui ao vivo do YouTube, então tem a Web Rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo e a Web TV Espaço Espírita, que retransmite a gente aqui, o vídeo, né, que vocês estão vendo aqui pelo YouTube. Já temos o pessoal aqui participando, mas a gente já deixou uma pergunta para vocês na enquete. A enquete é se você já acredita que já está como um país de já estamos no estágio de regeneração, né? Então deixa aí a sua opinião aqui no YouTube do Vivência. Hoje a gente vai divulgar aqui também os trabalhos do Edson, que vai ter na semana que vem, né, lá na AME. Vocês viram aí a divulgação no início do programa. A gente vai falar um pouquinho mais. O Hélio está aqui, a gente vai falar também sobre o teatro que vai ter também em homenagem ao Chico. lá em Jacareí, na grande Jacareí, né? Né, Rui? E a gente vai comentar aqui, sortear um livro no final do programa. Para quem ligar para nós, tá? Então eu vou liberar aqui o telefone, não está liberado aqui ainda, que a cena sumiu, está aqui. Vou liberar aqui agora. Pronto. Então tá aí o telefone para vocês, 12-3921-3009. Então ligue para nós aqui, o Tião tá aqui na escuta. Tá aqui, quer dizer, tá aqui nos telefones. Então liga aqui para falar com o Tião e também fala que quero participar do sorteio do livro para a gente colocar aqui no sorteio, tá bom? Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Hélio Ribeiro. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Minutos de Sabedoria, de Jorge Reis. Minutos de Reflexão. E vamos ao item 53. Se a lei de Deus está inserida na nossa consciência, cabe a nós mesmos acessá-la com honestidade e colocá-la em prática. Queridos irmãos e irmãs, se somos centelhas divinas, trazemos todo o conhecimento de Deus e com o tempo vai sendo desvelado para nós a fim de que nós consigamos trabalhar a cada dia um pouco melhor, procurando nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem através da nossa reforma íntima. Que através desse aprendizado de hoje com a nossa querida irmã Janete Azambuja, que vem nos falar sobre a aurora de regeneração segundo Eurípides Barzanufo, que possamos envolvê-la com carinho para que ela possa discorrer tudo o que preparou para nós. Janete Azambuja, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que ainda continua a chuva descendo. E como nós estávamos conversando online, offline, são os resgates. E como nós sempre dizemos, não cai uma folha de uma árvore se Deus assim não o permitir. Agradecidos mais uma vez, Senhor Jesus. Vamos dizendo: Deus nosso Pai, ampara e assiste seus filhos, a fim de que consigamos, através de nossa reforma moral, crescer e evoluir, procurando galgar mais um degrauzinho na escalada infinita da espiritualidade. Que possamos praticar a caridade, ensinamento de Jesus, a fim de que desmembremos o amor condicional em nossos corações, a fim de que possamos envolver a todos os irmãos como uma grande família universal a que pertencemos. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema de hoje será a aurora da regeneração, segundo Eurípides Barzanufo. Nós estamos aqui com a Janete de Azambuja. É palestrante, autora dos livros Algemas Emocionais da Alma, Presentes do Coração, Compaixão, A Sementeira do Amor, do Rio Grande do Sul. Ela é voluntária do Instituto Espírita Terceira Revelação de Porto Alegre. Bom dia, Janete. Bom dia, querido Faltou amigo. Faltou mais alguma coisa aqui na biografia? Tem mais dois livros depois deste, Sou Eu e a Aurora da Regeneração. Mas, resumindo, uma trabalhadora, como todos os outros, uma trabalhadora espírita, isso basta. Somos todos trabalhadores da Seara de Jesus. E é uma alegria estar aqui novamente, gratidão pelo convite, muito feliz em estar nesse programa novamente. É, ontem você estava no Rio, fazendo lá a live com a Valéria, né? Nossa querida amiga Valéria, e hoje você está aqui conosco, tá? Esse é o fenômeno da tecnologia, né? Graças a Deus. E como é que está o Rio Grande do Sul? Como é que está Porto Alegre? Porto Alegre e o resto do estado começando a se recuperar, mas nesta madrugada veio um temporal novamente, olhando aqui pela janela, agora está escuro, nuvens carregadas, mas acredito que um pouco menor do que o que aconteceu no mês passado, em que quase todo o estado ficou atingido pelas cheias e muitas pessoas perderam tudo. Então é um momento de prece e, graças a Deus, de muita solidariedade. O povo gaúcho está muito solidário e também todo o Brasil, exterior, estamos recebendo ajuda de diversas regiões e vamos nos recuperar, se Deus quiser. Mas você não teve enchente na sua casa, não? Não, não fui atingida no meu bairro, não chegou a vir a enchente. Alguns quarteirões próximos daqui já veio. Janete, quando a gente pega o tema Aurora da Regeneração, a gente parece que a gente fica mais esperançoso, né? Ainda mais quando você coloca segundo Eurípides Barzanufo. E Eurípides Barzanufo desencarnou ali em 1938, né? Não foi 1918. Ele estava com 38 anos, desencarnou em 1918, nasceu em 1880, com 38 anos. Mas quando você coloca segundo Eurípides, a gente fica com esperança. Poxa vida, Eurípides já contava essas coisas para a gente, já estava despontando a regeneração ali. Porque a gente ouve muito, né? Ouve muito falar que nós já estamos aí em transformação há muito tempo. Tem gente que fala que o planeta lá, com Moisés, você já estava surgindo para o mundo de alguma maneira, com Jesus muito mais ainda. Mas, infelizmente, a gente ainda vê tanta coisa ruim no mundo. O que seria essa aurora da regeneração? Olha, Eurípides é um espírito muito doce, que nos passa uma simplicidade muito grande, uma pureza de coração. E a preparação de Eurípides para nos ajudar nesta Aurora da Regeneração, ela vem desde antes. Este livro, Aurora da Regeneração, na verdade, ele nos traz a vida anterior de Eurípides, em que ele reencarnou também em Sacramento algumas décadas antes de vir como Eurípides, num legado de Maria, para que se preparasse para a existência em que seria o médium, o professor Eurípides. Então, Eurípides vem sendo preparado desde longa data. Quem conhece a história de Eurípides sabe que, à época de Jesus, ele estava reencarnado como o menino Marcos, entre os essênios. E já se tratava de um espírito com visão além de todos os outros daquela época. Então, a preparação de Eurípides é contínua e ele suavemente, sem pretensão de destaque, ele vem fazendo bem, vem fazendo a caridade e vem deixando para a humanidade este legado para uma época de regeneração. Tanto que, enquanto Eurípides, ele vem e nos deixa uma base fundamental da educação espírita através do Colégio Allan Kardec e de toda a pedagogia que ele propôs naquela época. Então, é tudo uma continuidade, um legado das equipes de Maria, porque Eurípides trabalha diretamente com este espírito tão doce, tão elevado e tão forte ao mesmo tempo, que é a Maria, e vai trazendo para nós esta nova perspectiva. No meio de todas as nossas lutas, que se nós lermos em A Gênese, Sinais dos Tempos, vamos entender porque é que ao mesmo tempo é propagada a regeneração, a nova era, Mas estamos passando por tantas dores, por tantas dificuldades que nos alarmam e até nos fazem questionar diante da nossa pouca fé. Será que estamos nos regenerando? Será que estamos nos melhorando? Mas é evidente que estamos evoluindo. E Eurípides vem como um destes espíritos encarregados de nos deixar a mensagem pelo exemplo, porque Eurípides é trabalho, Eurípides é simplicidade, Eurípides é aquela força do amor que veio e que em pouco tempo nos deixou tanta coisa boa, tanto legado de caridade. E ele nos deixa neste livro a conclusão de que a regeneração, regenerar-se, é aprender a nada pedir para si. É tudo fazer pelo próximo desinteressadamente. Então, nós podemos avaliar a partir daí qual a nossa atual fase de desenvolvimento, em que nível nós estamos. Já temos essa capacidade de pedir menos para nós e mais para o nosso semelhante, de trabalhar mais em prol da comunidade. Então, quanto mais eu vou me doando, mais eu me aproximo da regeneração. Então, em breves pinceladas, é este começo. Mas eu devolvo para o irmão, senão eu me empolgo, apaixonada por Eurípides, por sua história, e falo a manhã inteira sem devolver a palavra, querido. Janete, é um dos nossos temas preferidos também, é falar de Eurípides, né? A gente fica muito empolgado quando fala de Eurípides. E eu, agora no feriado de Corpus Christi, nós tivemos lá no Uberaba, Araxá, Sacramento, né? Perópolis, ali naquela região, a gente vai de vez em quando lá. Agora, quando eu penso, né, eu penso e tenho a oportunidade de me dirigir às pessoas, eu faço um apanhado mostrando que quando a gente fala em espiritismo no Brasil, a gente já lembra do Triângulo Mineiro, né? A gente já lembra disso. Mas a gente lembra, por exemplo, que tudo começou na Fazenda Santa Maria, ali, né? Com o senhor Mariano, tio de Eurípides Barzanufo, traz Eurípides Barzanufo para a doutrina espírita. Eurípides Barzanufo faz tudo o que ele fez em Sacramento, né? Eurípides Barzanufo lança muita gente ali, digamos assim, Maria Modesto Cravo, por exemplo, que a gente conhece, é por intermédio de Eurípides. Antusa é por intermédio de Eurípides. E a gente vai chegando aqui em 1959, quando Chico Xavier se muda para Uberaba. Quando o Chico Xavier chega em Uberaba, o alicerce todinho estava pronto. Então, eu penso assim, se a gente começasse só com Chico Xavier, a gente não tinha o que nós temos hoje. Porque Chico Xavier já achou tudo preparado para... Tipo assim, Eurípides preparou tudo, digamos assim, aquele pessoal preparou tudo para quando Chico chegasse, Chico assumisse a sua batuta. O que que você acha disso? Eurípides tem uma peculiaridade, ele vai resgatando seus irmãos e nesta obra Aurora da Regeneração ele traz inúmeras existências, de inúmeros espíritos que passam por ele, que são resgatados por ele em algum momento, que contam as suas histórias de tempos mais antigos, de tempos mais recentes. Mas a peculiaridade é que Eurípides socorre, transmite a palavra do Evangelho docemente e depois ele dá o trabalho. Todos aqueles irmãos que ele vai resgatando na sua caminhada, ele traz para o trabalho. Então, não há como ser tocado por Eurípides e não ir trabalhar. Eu mesma, quando conheci a história de Eurípides, ouvindo na minha casa espírita, Instituto Espírita, Terceira Revelação Divina, aqui no bairro Cristal, em Porto Alegre, nas margens do Guaíba, bem pertinho do Rio Guaíba, havia sempre um relato de que Eurípides antigamente trabalhava na nossa casa pela manifestação de uma médium, inclusive receitando homeopatia naqueles tempos mais antigos. Interessada na história de Eurípides, tendo mensagens transmitidas de Eurípides nas nossas reuniões mediúnicas, ora por meio de outros médiuns, ora por meio de mim mesma, eu fui estudar a história de Eurípides. Estudando a história, eu me deparo com o Sacramento, com Santa Maria, e é claro, eu fui para lá, eu fui para Minas com meu marido, e eu fui recebida na Fazenda Santa Maria pela equipe de Eurípides. E foi uma semana emocionante. Foi uma semana em que nós recebemos instruções, em que nós ouvimos a história por meio do Nilberto, que é responsável pela fazenda, por meio da Roberta, aqueles amigos tão queridos que narram cada detalhe da vivência de Eurípides com muito carinho. Então, naquela semana, nós nos sentimos integrados diretamente à equipe de Eurípides. Ele nos trouxe ensinamentos diversos, de maneiras diversas, ensinamentos enriquecedores. Voltamos para Porto Alegre, meditamos, continuamos as nossas tarefas, fomos novamente no ano seguinte e na segunda ida a Sacramento eu recebi a missão deste livro. E é claro que eu me questionei, quem sou eu para escrever por Eurípides? Quem sou eu para trazer uma história de vida de Eurípides? Ainda mais sabendo todo o trabalho que se desenrola na escola, no Centro Espírita, que ainda funciona dentro do Allan Kardec, o trabalho da Dona Alzira, que escreve as obras de Eurípides, ditada pelo grupo de Eurípides. Então, fiquei me questionando, mas foi irresistível aquela intuição, aquela designação, aquela tarefa, e comecei a escrever. E durante 6 meses eu escrevi fluentemente e sempre me questionando. Ao terminar o livro, eu li, porque o livro traz inúmeras histórias de resgate, de almas afins a Eurípides, de almas muito sofredoras, que foram resgatadas em situações muito difíceis e depois foram sendo chamadas para o trabalho aos pouquinhos. Então, esta conexão foi aumentando e quando eu terminei o livro, eu reli, eu me surpreendi com o que eu li, porque enquanto escrevi eu não tinha ideia do que estava fluindo. Entreguei o livro para a Federação Espírita, foi analisado, foi relido e a Federação Espírita do Rio Grande do Sul optou por publicar. Então, Eurípides vai, isso é apenas um exemplo da história, como aconteceu comigo, para compreendermos que Eurípides nos chama para o trabalho. Após a divulgação da obra, eu descubro uma casa espírita a 60 quilômetros daqui de Porto Alegre, no Parque Eldorado, que se chama Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Conhecendo esse Centro Espírita, eu descubro a sua origem. A Dona Helena, a fundadora, há anos atrás foi a Sacramento, também tocada por Eurípides, pela sua tarefa, pelo seu trabalho, recebeu a missão de fundar aqui, a 60 quilômetros de Porto Alegre, essa casa espírita, que é muito semelhante à Fazenda Santa Maria, com um educandário ao lado, que é muito semelhante ao Centro Bezerra de Menezes, que acolhe crianças lá na Fazenda Santa Maria, e que funcionam até hoje. Então, vejam, Eurípides, ele não trabalha sozinho. Ele simplesmente vai distribuindo tarefas. Ele nos resgata das trevas mais difíceis, dos momentos de maior dor, e nos dá trabalho. E é assim que nós vamos nos regenerando. Devolvo novamente, irmãos. A empolgada não para de falar. Bacana. Mas é interessante mesmo. Então, a base dessa obra, Janete, é muito assim, relativa a Aurora da Regeneração, seria esse resgate, seria trazer essas pessoas para o trabalho? Tipo assim, a gente é tocado por Eurípides, porque eu também conheço muitas pessoas, né? E eu penso assim, depois que a gente conhece a vida de Eurípides, a gente se torna outra pessoa, né? É difícil conhecer alguém que não foi tocado pela obra de Eurípides Barçanufo, por Eurípides Barçanufo, digamos assim, né? Então nós conhecemos lá desde o começo a Dona Igorina, né? Dona Nicinha, muitos parentes, Alzira, né? Todo mundo lá de Sacramento que ainda estão, né? O seu Adolfo lá da Fazenda Santa Maria, que é o pai do Nilberto, né? Então são pessoas assim que cativam todos nós contando a história, porque quando a gente vai na Fazenda Santa Maria, Rodrigo, como que era o nome também do outro lá da Fazenda Santa Maria, que a gente foi lá na casa dele, né, que ele já desencarnou? Seu Armelon. Armelon. O seu Adolfo era o pai do Nilberto, né? Então, seu Armin. Eu tinha um apreço muito grande pelo seu Armin. Nossa senhora. Ele. O seu Armin e o seu Adolfo. É, o seu Armin, né? Eu acho que eu tinha uma ligação até mais, mais com o seu Adolfo, né? E, muito legal. E com o seu Armin do que com os demais que estão hoje e que eu conheço lá da fazenda. O seu Adolfo era. Nossa, uma. Ele fazia uma. Tem o. Um evangelho também lá. E tem lá em o tio senhor Mariano, o albergue tio senhor Mariano, que antes era um sanatório, né? Onde o próprio tio do Eurípides recebia, né, os doentes. E o senhor Adolfo fazia um evangelho todo dia às 18 horas. Né, para não conflitar com o das 9 da manhã, né? Da chácara. Continua sendo feito. Continua sendo feito pelo Nilberto. Nossa, mas não tem. Assim, é que nem o Chico, né? Quando desencarnou, o Chico fala assim: tem. Alguém vai substituir o Chico? Nunca. Nossa, o senhor Adolfo, ele falava com Jesus, parecia que ele tá falando. Com Jesus, assim, ó, fazendo a presença, eu falei, meu Deus. Era muito legal. E uma pessoa, assim, amorosa, nossa, são seres que fazem falta no. E o seu Armin não doutrina, é aquele, né, que é entrevistado no DVD que o Lima Duarte narra. É. Né? Seu Armin não é isso, aquele lá. Então, aquele filho tá sentado lá no meio da fazenda explicando. E tem um conhecimento histórico. O contato com essas pessoas faz a gente mudar. Então eles trazem Eurípides para nós. E parece que é uma impulsão que dá em todos nós de tentar, pelo menos, divulgar, pelo menos falar bastante. Né? Inclusive, eu faço assim, um evangelho musical, né, que a gente canta também. Então, eu faço um evangelho musical sobre a vida de Eurípides. Então, todo mês de maio, por exemplo, eu pego maio, todas as preleções que eu faço esse evangelho musical falando de Eurípides, justamente para mostrar que ele é um dos principais ícones que nós temos dentro da doutrina espírita. Hã? Coisa boa. Eu não conheci o seu Adolfo, conheci quando eu fui, ele já tinha desencarnado, mas ele é muito forte, tem uma presença muito forte na região, e todos que ali passaram, né? E o Nilberto dá essa continuidade, a Roberta... E todas as pessoas próximas, eles trazem essa história muito viva. E é claro que cada um de nós tem determinadas afinidades. O meu marido Iraci tem uma afinidade muito grande com o senhor Mariano. Ele se conecta muito com esse espírito. E o senhor Mariano traz muita fortaleza. Quando ele se apresenta, é uma força muito grande. Aquele espírito tem uma força, uma confiança em Deus, uma fé... Até porque ele trabalhava diretamente com os doentes mentais. A pousada, onde a gente fica na fazenda, era o sanatório, onde haviam as portas fechadas. Hoje é a pousada, onde a gente pernoita e numa paz imensa. Eu, graças a Deus, muitas vezes que eu fui lá, nós permanecemos, eu e o meu marido, na pousada. Todo aquele espaço para nós. Então, é uma conexão, a gente faz o evangelho, a gente se conecta diretamente com a espiritualidade, a gente sente aquela psicosfera diferente, a gente faz o evangelho das 18 horas no albergue, a gente caminha pela região e, assim, a cada ida é uma surpresa. Eu costumo dizer que são presentes. Cada vez que eu vou a sacramento, são presentes diferentes, são aspectos diferentes que nos são apresentados, são conexões diferentes. E na última vez que nós fomos foi bem engraçado, porque Eurípides nos disse diretamente: agora não é o momento de estares aqui, agora vais trabalhar, agora tu vais levar o que tu aprendeu aqui. Então foi um recado assim, muito direto para mim e para o meu esposo, da divulgação dessa história de Eurípides, e no livro Aurora traz a história anterior dele como lenhador naquela região. Então, Eurípides veio antes como lenhador, no meio do mato, em Sacramento, e ali desenvolveu muito mais o dom da cura, que ele já trazia de outras existências, conheceu melhor aquele povo, aquela região, deixou bases sólidas de solidariedade no anonimato. Então, o sacramento é uma surpresa a cada ida, a cada passeio, mas uma surpresa positiva, porque cada personalidade que nós vamos conhecendo, cada história nos traz lições, lições de muita superação. a chácara da Igorina, ali, o Recanto da Prece, é um lugar onde a gente também se conecta, tem toda aquela continuidade do Evangelho das 9 horas, tem trabalhadores abnegados ali, como o Juninho, que está colaborando, tem o professor ali que está dirigindo os trabalhos. Então, é uma continuidade, é uma conexão de almas. E como dizia Chico, certa vez perguntaram para Chico onde ficava a colônia de Eurípides, a colônia espiritual Sacramento. E Chico respondeu simplesmente que a colônia Sacramento está localizada em todo o Brasil. Então, a gente vai descobrindo essas conexões de diversas colônias que são ligadas à colônia espiritual Sacramento, dirigidas por Eurípides. No entanto, este espírito, ele não tem o destaque de conhecimento que nós imaginaríamos, porque Eurípides não se importa com isso. Ele é tão doce, ele é tão humilde, tão abnegado, que ele se preocupa em lançar a semente, em trabalhar, em plantar nos coraçõezinhos. Então, essa regeneração, Eurípides sabe que é nos corações mais simples, porque enquanto houver um sofredor, nós estaremos na mesma caminhada de resgate, de sofrimento, de lamento. Então, é semeando em cada coração que ele vai. Apresenta o Evangelho, dá o seu consolo, escuta. E nesta obra nós vamos ver muito este aspecto de Eurípides, de escutar. Enquanto lenhador, ele escutava as pessoas, ele escutava as suas dores, ele nada prometia, ele sempre afirmava, não sou eu que cura, é Deus, é meu Pai, eu nada faço e nada recebi em troca. E nós, às vezes, cumprimos apenas uma tarefa e já queremos o pagamento. E muitas vezes queremos o pagamento equivocado. Queremos receber bens, queremos o milagre para os nossos males, não sabemos esperar o nosso momento e ainda abandonamos aqueles que estão em sofrimento na caminhada. Então, Eurípides nos traz este alerta. Escuta, escuta os sofredores. Tenta curar a sua alma, colaborar para que ele tenha força. E aí vem a imagem do Senhor Mariano com aquela força, aquela coragem, aquele homem que não desistia dos maiores males, dos tormentos da mente e curava aqueles sofredores e levava o Evangelho de Jesus e convivia, assim como Eurípides convivia, como ele chamava, com os obsediados dentro da escola e trazia os seus alunos para o trabalho, para que seus alunos cuidassem dos doentes. Então, era uma das disciplinas da escola, sutilmente exercitar a caridade no dia a dia junto aos mais necessitados. Então, esta regeneração passa pelo resgate de cada sofredor, meus irmãos. Ô, Janete, você então acredita, porque nós somos fã aí do Eurípides Barçanufo e estamos procurando sempre tê-lo como exemplo. E nosso trabalho, nós procuramos fazer aquilo que Eurípides fazia, com simplicidade, com amor, com tranquilidade. Você acha que essa aurora da regeneração, a aurora é o início do dia, é um começo que nós precisamos aprender com Eurípides Barçanufo? Com certeza. Eurípides é um mensageiro de Maria. Ele tem esse legado diretamente de Maria. Ela o encaminhou para nos trazer pela educação da alma, pela educação do espírito, a educação amorosa, a educação das mazelas mais profundas, curando as nossas dores. Eurípides é efetivamente esse precursor de uma aurora da regeneração. Quando ele nos traz a pedagogia do amor, quando ele inclui na mesma sala de aula meninos e meninas, numa época em que isso ainda era mais complicado, quando ele coloca na mesma sala de aula todos os seres e educa junto à natureza, mostrando o verde, mostrando o céu, mostrando os animais, conectando esses alunos com todo o planeta, numa pedagogia amorosa, fundamentada no Evangelho de Jesus, ele é o encarregado desta aurora de regeneração. E ele fica sutilmente na história, às vezes não tão divulgado, não tão conhecido, mas o seu papel é efetivamente de chegar para aqueles que o procuram. Então, Eurípides é conhecido por quem o procura, por quem o busca, por quem vai conhecer a sua história, por quem vai conhecer os fundamentos de amor que ele deixou para todos nós. Eu visualizo Eurípides como um menino, ele sempre se apresenta espiritualmente como um jovem de sorriso sincero, mas acanhado. Ele não é aquele espírito que se apresente com a postura de empáfia, ele se apresenta de forma muito humilde, muito simples, com a bondade que lhe é peculiar, porque para ele importa Jesus. Ele não quer que se destaque a sua imagem, a sua presença entre nós. Importa a imagem de Jesus, o Evangelho, os exemplos e o trabalho que ele faz. Então, é um espírito que não perde tempo na vaidade, como nós muitas vezes nos perdemos na vaidade, no orgulho, nas nossas cismas. Eurípides aproveita cada momento para trabalhar, seja como lenhador, seja como professor, médium, seja no passado como filósofo, como médium, em tantos outros papéis, como escravo Rufo. Ele vai deixando esse exemplo de humildade. Ele não abjura Jesus em nenhum momento. Desde Rufo, ele continua acompanhando o nosso mestre, modelo e guia, na sua pureza de coração. Então, ele nos traz essa aurora, não de uma maneira exuberante, como nós imaginamos. Às vezes, podemos pensar equivocadamente que a regeneração vai ser anunciada. A partir de agora, somos planeta de regeneração. A partir de agora, não sofreremos mais. Então, não é assim, é gradativamente. E é no coração de cada um que essa aurora vai se apresentando espontaneamente no trabalho, nas tarefas sinceras, na doação do dia a dia, na doação dentro do lar, no ensinamento que se transmite e na cura dessas dores, dessas feridas mais profundas que nós carregamos ao longo de tantas existências. Neste livro que Eurípides meditou, ele traz histórias de espíritos que sofrem desde as galhas antigas, que têm débitos a resgatar desde aquela época e que vão ainda resgatando no sofrimento, que tem que passar pela dor séculos, milênios depois, para aprender a lição. Então, a aurora é sair desse ciclo de dor para entrar num ciclo de trabalho, de ser útil ao nosso próximo, ao nosso semelhante, de fazer algo de bom. Então, não tenho dúvidas. Eurípides é o encarregado diretamente por Maria, por Jesus, de nos trazer esta aurora pela adequação da nossa educação, com novos processos educativos do Espírito, para que renasça finalmente um novo planeta. Bacana. Deixa a gente falar um pouquinho aqui de quem está ligado conosco aqui, ó. Quem está ligado aqui desde o comecinho, a Sheila Campos, a Elida Silva, lá de Juiz de Fora, lembrando do aniversário do sobrinho dela, Gustavo, dia 25, a Antônia Varoto, nossa irmã Antônia, o seu Rodolfo Alexandrino, que confirmou que vai cantar a música Crenti para você lá no, opa, no... Vai ser uma surpresa que a gente vai fazer para você lá no dia que você receber o título de cidadão. Vence, né? Vai ser uma surpresa. O Ducival Ferreira, dando um bom dia, né? Aqui está em distância, Sergipe, ele está ligadinho com a gente. O Iramir, nosso irmão Iramir, lá de Salvador, dando um bom dia aqui também. A Irene do Espírito Santo, lá de Santos, ela junto com o Gustavo lá também, mandando um abraço para todos aqui. O Aécio de Sete Lagoas, também nosso amigo Aécio. O Enio de Azevedo Maia, está dando um bom dia, amigos vivencianos. Também está pedindo para falar do aniversário do irmão dele, Antônio de Paulo Azevedo Maia, que fazia 29, também lá de Juiz de Fora. A Irene Maria do Nascimento, dando um bom dia. O Leandro Ribeiro, muita paz. Cláudia de Oliveira, também um bom dia. Zazu Moura, nosso irmão Zazu, está lá no Rio Grande do Norte. A Nancy Lima, bom dia, um bom domingo. O Marcos Sugai, deve estar lá em Santos, o Marcos Sugai. Né? Antônia Varoto, mais uma vez, entrou aqui. A Valéria, Valéria Plaisante, a nossa irmã Valéria, lá do Rio de Janeiro. Grande abraço para a Valéria. O Silvio, nosso amigo Silvio, aqui mesmo de São José. O Vicente Teixeira, dando um bom dia. A Fernanda, lá de Jacareí, a Fernanda Cassal, dando um bom dia. Bom programa a todos nós. Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, dando um bom dia a todos aqui. Esse Carlinhos da Camel, esse aqui não tem muita importância, não precisa falar nada. A Ronália Gonçalves, lá de Remanso, da Bahia, mandando um abraço para todos nós, especial aqui para mim. Obrigado, Ronália, minha irmãzinha. É, Antônia, mais uma vez, o Edson Andrade, a Vilma Aparecida Siqueira, lá de Leme. A Vilma Aparecida Siqueira, lá de Leme. Viu? Um bom dia, pessoal lá de Leme. Uhum. Ana Cristina, bom dia a todos. O Carlos Mendes, bom dia. Um abraço de Caruaru, Pernambuco. Você viu como é que tem gente de fora? Muito aqui ligadinho com gente. A Joélia Vasconcelos, bom domingo. Domingo começa sempre já depois do, o domingo só começa depois do programa Vivência Espírita. Legal. É, a Cleide Bessa, a Érica Leandro. A Antônia está fazendo uma pergunta. Carlinho, anota aí a pergunta do Antônio para a gente fazer depois, tá bom? A Beatriz Porto, nossa irmã Beatriz. O Valdeci Braulio também também está fazendo pergunta. O Carlinho, anota aí. O Dinho e a Fia lá de Ubatuba, ligadinho com a gente aqui. A Alessandra Martins, ele está comentando aqui que nós estivemos lá em Uberaba, visitando muitos locais. Nós estivemos juntos lá, né? Eles estiveram junto com a gente. O Aécio também está com a pergunta dele. Vai anotando, cara. Já tem três perguntas aí. João Ramalho, a Vilma Aparecida da Silva, o Ed Moreno, nosso irmão Ed Moreno. Lembrando aqui que sábado que vem nós estaremos aqui na AME, Associação Maternal Espírita, com o trabalho lá do Recanto de Luz Irmã Sheila. Nosso irmão Edson Barbosa estará aqui com a gente fazendo as curas e cirurgias espirituais durante o dia todo. A partir das 7 horas da manhã, nós estaremos na AME recebendo o Edson e toda a sua equipe lá de Ribeirão Pires. E o Ed vem para nós cantarmos aí. Ele vem fazer a animação. Animação não, né? A harmonização do trabalho. O Edson e o Dinho e a Fia também. Estamos esperando que o Dinho que vai botar o som para nós lá. Estamos esperando ele. E ele, o Ed Moreno estará também no evento. E o Ed também vem fazer surpresa para você também no seu você receber o título de cidadão joseense, né? O Antônio Bessa, um abraço para o Bessa. A Gisele, nossa irmã Gisele Lacerda e o Rivail, lá de Taberá, também, São Paulo. Maria Siqueira, a Marta Gonçalves, um bom dia a todos. E são esses que estão ligadinhos com a gente aqui, muita gente de fora, legal. Deem o like aí, por favor, compartilhem nosso programa. E quem está com a gente aqui também, viu, Rodrigo? Quem está com a gente aqui é o Hélio. O Hélio também para divulgar a peça, né? Já vamos falar agora que nós teremos aqui a peça aqui no dia 27 de julho. Chico Xavier em pessoa com o Renato Prieto. Né? O Renato Prieto, para quem não conhece, é aquele que é o personagem André Luiz no filme Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2. Então, ele estará com essa peça aqui dia 27 em Jacareí, né? Teatro Ariano Suassuna. Ontem a pessoa falou no Teatro Ariano Suarana. Suarana é nome de cobra, né? Ariano Suassuna, né? Ele mesmo fazia brincadeira com o nome dele. Né? Ele fazia. Então, como é que vai funcionar? Já os ingressos já estão aí com a gente, né? Bom dia a todos. A Casa da Prece, né, que traz o Prieto, o Renato Prieto, nesse monólogo Chico Xavier em pessoa. Ele faz o Chico Xavier contando as suas histórias, a sua vida, enfim, é muito emocionante. Nós pegamos um trailer da peça apresentado em outro lugar e é espetacular. Então, os ingressos estão à venda lá na Mega Bilheteria, né, online. Só que lá tem uma taxa. Mega Bilheteria fica onde? No shopping? É um site, na verdade. Site. Certo. Mega Bilheteria. Está à venda. E nós temos os ingressos físicos aqui na rádio com o Jorge. Lá na AME é o Jorge. Lá na Casa do Caminho com a Cristiane, está lá. O Carlinhos também está lá na casa dele. Luz e Vida, na Casa Espírita. E lá em Jacareí, Paulo de Tarso, aqui em São José também, com o Rui. E lá em Jacareí, a Casa da Prece está centrada com os ingressos. Paulo Ortiz, Casa da Marcela, o Centro Espírita Batuíra também assumiu lá uma parte que vai, nós vamos divulgar por eles, e todas as outras casas de Jacareí estarão com a venda dos ingressos, né? Os ingressos custam R$ 80,00 a inteira, R$ 40,00 a meia, e a solidário, o ingresso solidário, que a gente está dando preferência, R$ 40,00 com um quilo de alimento. E os alimentos arrecadados serão distribuídos com as casas que estão dando esse apoio para nós, né, para a entrega desses mantimentos. Então, 27/7, 20 horas, no Teatro Ariano Suassuna. Eu recomendo também para aquelas pessoas que não conheceram pessoalmente o Chico Xavier, não é? É muito bacana. Só uma pergunta, Hélio. Cabe todo mundo lá na... São 750 lugares. E nós estamos com a venda aberta para a gente lotar o teatro lá com 750 lugares. É bastante... Se precisar de outra sessão... A gente abre outra sessão. Se a gente chegar no final da venda, 15 dias antes da peça, a gente tem condições de abrir uma segunda sessão para as 10 horas da noite. Então seria às 20 horas, que é essa primeira etapa, e se por acaso aparecer mais gente, até 50% da lotação, eles fazem uma segunda peça. Ou seja, 350 lugares. E dia 27, que dia de semana? É sábado. Sábado? 20 horas. Então. É o aniversário de São José dos Campos, né? Sim. E nós estamos convidando a todos aqui em São José, em Taubaté também, o Carlinhos Gritti nos deu um apoio lá, e a gente está divulgando por lá. E Jacareí em massa, ali porque é da cidade, né? E tem estacionamento para todo mundo? Estacionamento lá para todo mundo. O teatro, para quem conhece, como o Jorge já participou lá de outros eventos, é espetacular. As instalações são... É fácil de entrar e fácil de sair. Facílimo, do lado da rodoviária nova de Jacareí. Então, não tem erro, o estacionamento é muito bom. E fácil, É no Educa Mais que chama lá. Teatro Ariano Suassuna, no Educa Mais de Jacareí, do lado da rodoviária nova. Lembrando para as pessoas que os ingressos que o Hélio acabou de falar agora que nós temos, todos o Hélio concedeu para a gente um ingresso solidário, que custa R$ 40, mas a gente tem que levar um quilo de alimentos. Então, porque se a gente for deixar lá para perto no dia, talvez esses ingressos solidários tenham acabado. Perfeitamente. E a gente só vai ter os ingressos de R$ 80. Então, vamos adquirir logo, né? Então, como o Hélio falou aqui, nós temos ingressos, vale a pena ver a peça, vale a pena prestigiar. O Hélio construiu uma casa muito bonita lá em Jacareí, a Casa da Paz, com muito esforço, está lá, precisa da nossa ajuda também, e com certeza a parte que toca, né, a Casa da Paz, vai ser muito, muito interessante para poder o Hélio dar continuidade na obra dele lá da casa. Já faz tempo que ele está prometendo uma peça de teatro aqui para trazer e está chegando. Então a gente reclama muito, às vezes, que a gente não tem atração aqui espírita na cidade, que não tem isso, que não tem aquilo. Então vamos aproveitar, e está sendo uma iniciativa da casa espírita, né? Não é nem num teatro tradicional, né? O teatro é tradicional, mas a iniciativa é da casa espírita. Vale a pena a gente prestigiar, vale a pena a gente ajudar nessa causa aí, além de ser uma peça muito importante aí. Então, estamos aí até o dia, até lá pertinho com os ingressos. Se acabar os ingressos com a gente aqui, a gente corre atrás do Hélio, pega mais. Mas vamos aproveitar no começo para aproveitar essa promoção aí. Obrigado, viu, Hélio? Eu que agradeço, Jorge, Rui, Carlinhos, a Cris. Se quiser continuar vindo para ir fazendo um balanço, pode continuar. Seria muito bom, sim. Você é aposentado, não tem muita coisa para fazer? De domingo de manhã, levanta cedo. Domingo eu faço o almoço, o macarrão com frango lá do Carlinhos. Mas eu arranjo tempo, sim, porque o domingo começa depois do programa Vivência, né? Exatamente. Então, eu agradeço a todos, muito obrigado, e a gente conta com vocês. Para encher aquele teatro lá e cumprir uma etapa aí do espiritismo, né? Da divulgação e do conhecimento. Muito obrigado, viu? Legal. Agora o Hélio falou a gente falou aqui do programa começa, e o nosso vivenciano aqui também falou que o programa começa depois do Vivência Espírita. Eu lembrei, Rui, da pessoa que mudou o horário da missa, lembra? Ela ia na missa todo dia, 8, a missa das 7. Depois que começou o programa Vivência Espírita, ela mudou para a missa das 10 e pouco das 10. Né? Só que o programa terminava às 10. Naquela época terminava às 10. Agora passa das 10. A pessoa está perdendo a hora da missa. Bom, eu agradeço, muito obrigado. Estou saindo agora, mas queria deixar uma pergunta para a Janete aqui, que eu vou ouvindo no rádio para a Jacareí. Para ela falar um pouco da bicorporiedade do Eurípides Barçanufo, né, quando ele deixava as salas de aula e ia atender fora dali. Que ela falasse um pouquinho disso para nós. Uhum. Obrigado a todos. Janete, um abraço. Até a próxima. Uhum. Um abraço. O Aécio está falando aqui que eu pulei o Irami. Não pulei o Irami, não, viu, Aécio? Foi o segundo que eu falei aqui, foi o Irami. Mas foi legal, bem lembrar. Pode lembrar. Rodrigo, vamos fazer o intervalo? Aí a Janete pode até beber uma aguinha lá, se ela tiver com vontade. E a gente vai com a música aqui, tocar uma música para ir para o intervalo. Deixa eu ver a música que eu selecionei aqui, para a gente colocar no começo. Esse computador do Rodrigo aqui, ele está na manivela, mas vamos lá. Uhum. Tempo de regeneração com o grupo AMI. Oh, todo dia ele inventa coisa para comprar da tecnologia dele, você já viu? Esse... Agora, um computadorzinho para mim aqui, ele não compra para nós aqui, ele não inventa. E o pessoal está reparando que aqui atrás nós estamos estreando hoje uma nova TV aqui atrás? Isso, uma TV maior, né? De 65 polegadas, né? Foi doada. Doada, né? Pela Abigail, né? Foi doada pela sogra do Rodrigo, pela Ana, o sogro. São o Ponto Sul Automóveis que doou pra gente, né? O Ponto Sul Automóveis que doou a televisão. E ela estava com defeitinho, quem arrumou foi a Abigail, né? Abigail, a Maquinha. Você vê que os patrocinadores da gente exatamente. E nós falamos, Abigail, nós vamos pagar de jeito nenhum. Essa é uma colaboração da Maquin para o programa Vivência. E ela falou de forma anônima, né? Também. Mas foi, a gente foi pegar, né? O neto do Rui ajudou a gente e ele falou que tiveram que pegar componente por componente e refazer os componentes da TV, porque não tinha mais as peças, né? Uma TV mais antiga, então não tinha mais as peças, então tiveram que refazer componente por componente. Uhum. Mas deu um trabalho, então. Foi qualquer coisa. O próprio técnico ficou bastante dengue, tempo, né? Ficou bastante tempo para eles conseguirem fazer tudo isso. Então a gente agradece a Maquin, a Maquin Assistência, e vocês aqui de São José dos Campos, vamos prestigiar também o trabalho da Maquin, né? Levar impressoras, qualquer manutenção de TVs, LGs, que elas são especializadas, aí conte com a Maquin. Também impressora, né? Impressora também. Eles são especializados em marca LG. E parece que a especialidade faz certo, né? Porque é uma LG, né? Então E nós estamos lá com duas impressoras lá na câmara que não estraga, né? Que não dá manutenção. Graças a Maquin. Maquin. Isso aí. Vamos lá para a música que nós vamos colocar. Eu já falei, né? Tempo de regeneração. A gente entra no intervalo aí. Daqui a pouco a gente volta já fazendo pergunta para a Janete. Ah, passo 4 aqui. Uhum. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o evangelho através da música. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se em nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, então será agora, então será a hora da regeneração, então será então será a hora da regeneração. Oh, oh, oh, oh. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será. Será a hora da regeneração. Oh, queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração, então será. Este é o programa Vivência Espírita, nós estamos hoje com a visita da nossa amiga Janete de Azambuja, com o tema Aurora da Regeneração segundo Eurípides Barçanuvo, que é um exemplo de espírita para nós, junto com o nosso querido amigo Chico, né? São duas pessoas que eu acho que vale a pena estar sempre comentando sobre eles, né? Janete, como a gente sabe que o espírito de Eurípides, né, que é um espírito iluminado, como foi essa abordagem assim, de você receber essa pessoa tão importante para a gente dentro da doutrina, você ter o privilégio de receber e passar para frente essas informações que ele trouxe para você? Bom, conforme eu disse, é claro que eu fiquei no início, é claro que eu me questionei, mas Eurípides é piedoso. Eurípides não escolhe os seus irmãos, ele justamente prefere os mais sofredores e deve ser por isso que ele me deu a missão. Ele nos resgata, como eu disse, dos nossos erros. Eu tenho alguma vinculação do passado com Eurípides, evidentemente, de resgates, é claro, ele já me resgatou em vidas pregressas, ele continua me resgatando para o trabalho. Então, Eurípides tem esta caridade de dar a cada um. O momento em que a gente mostra qualquer boa vontade, ele nos permite trabalhar. Então, ele vai resgatando a todos no caminho. Tanto que ele já tocou diversos corações para as mais diversas atividades. Mas eu me questionei, evidentemente, eu meditei, eu orei, eu pedi respostas. Foi difícil ter a coragem de entregar para a Federação Espírita esta obra, mas eu entreguei. Eu esperei 2 anos e meio pela análise da obra, porque a nossa federação tem esse hábito de fazer uma análise criteriosa por uma comissão, por mais de um examinador. Então, o livro foi lido para ver se não tinha nenhum aspecto antidoutrinário. Foi meditado por essa equipe. Mas tudo isso se desenvolveu ao longo de um grande período. Então, eu fui a Sacramento num ano, no segundo ano eu recebi a incumbência da obra, alguns meses depois eu comecei a escrever, eu demorei 6 meses, exatos 6 meses, escrevendo a obra, com o horário certo, com a prece, com os receios de uma pessoa cheia de defeitos, mas com a coragem de cumprir a tarefa. E então vem todo este ensinamento que toca até mesmo a mim. São relatos de histórias que eu fui escrevendo, transcrevendo. Ao terminar a obra, eu pensei para comigo mesmo, Janete, o que que está escrito aí? O que que você passou nesse texto? E ao reler, eu percebi que eu não tinha noção de tudo que ele me transmitiu, porque são muitas histórias encadeadas entre si, além da história de Eurípides enquanto lenhador em Sacramento na sua existência anterior. E ao reler eu vi que o texto estava bom, que tinha coerência, que trazia ensinamentos, e foi me trazendo esta fortaleza, esta coragem. Muitas vezes eu pedi ajuda para Eurípides, para sua equipe. Eu tive medo do livro não ser aceito, eu tive medo da reação dos leitores, como sempre, quando se lança uma obra psicografada. Felizmente, eu tenho tido assim, muitos retornos positivos, os amigos leem a obra, repassam adiante, tem vindo chamados de todos os estados do Brasil, de pessoas que leram, de casas espíritas conectadas com Eurípides e que desejam o relato dessa obra. Então, é um processo para uma médium bem imperfeita, porque, claro, eu não tenho a mediunidade de Chico, de Divaldo, nem almejo ter, sou uma pessoa muito simples e com muitos defeitos ainda a parar. Mas eu faço o meu trabalho de formiguinha. Então, para mim, a obra é um presente. É uma oportunidade de dar uma pequenina parcela. Se alguém me interpretar mal, eu vou pensar na minha boa vontade. A minha vontade é de levar o ensinamento de Eurípides, é de fazer este espírito um pouco mais conhecido e, principalmente, o legado que ele nos deixou, que é um legado de amor ao próximo, que é um legado de um menino que nasceu numa família humilde, numa família extensa, que teve uma educação religiosa, que tinha uma preocupação com o pai, com a mãe, principalmente, que abdicou de uma faculdade de medicina para cuidar da mãezinha, que enfrentou a revolta de toda uma população quando ele deixou de ser católico, que teve um embate com o padre e assim mesmo continuou a amá-lo, a respeitá-lo, de um espírito que perdoou os jagunços que tentavam matá-lo nas esquinas, que conversava com eles amistosamente. Então, é um espírito que nos toca o coração. Então, eu me sinto como um daqueles sofredores da época de Eurípides, como alguém que, se estivesse lá, talvez o tenha agredido e que ele perdoa. Então, eu sou essa médium imperfeita que Eurípides pega pela mão e diz, vai, faz a tua parte, se tiveres vontade. E, na verdade, é assim para com todos nós. Nós não somos perfeitos, nós temos muitas deficiências, mas os Espíritos nos convidam permanentemente. Então, Eurípides nos traz o convite de Jesus, Pai, faz a tua pequena parcela, não importa, é um livro. Talvez venha outro, está em exame pela Federação. Então, é uma colaboração pequenina de alguém que precisa trabalhar, de alguém que precisa se resgatar. Eu encaro assim. Legal, Janete. Eu vou fazer a pergunta da Antônia Varotto, a primeira pergunta que está na lista aqui. A regeneração deve ser considerada no coletivo ou por indivíduo? Nos dois âmbitos. Ela depende da regeneração de cada um de nós. Porque enquanto houver um sofredor, enquanto houver um espírito renitente nos seus erros, a regeneração não é plena. Mas ela tem que ter um começo, e nós somos bilhões de espíritos, encarnados e desencarnados neste orbe. Então ela vai começando dentro de cada um de nós. E ela é testada, aquilo que eu aprendo, eu demonstro na coletividade, na convivência social. Então eu vou me modificando, e às vezes eu até penso que eu já estou melhor, que eu já estou mais perfeito, que eu já estou mais pacificado, mas nas minhas relações eu demonstro que ainda não. Então, nós vamos modificando aqui dentro, individualmente, no nosso aprendizado, na modificação da nossa conduta, com a nossa boa vontade, mas no embate social nós vamos testar a nossa evolução. E a regeneração somente será plena quando todos os espíritos deste orbe estiverem regenerados. Vai demorar um pouquinho, evidentemente. Vamos galgando na medida do nosso conhecimento, do apaziguamento das nossas emoções, da modificação da nossa conduta, da consolidação de bons sentimentos. Então, cada um vai se modificando e quanto mais pessoas individualmente se melhorarem, melhor fica o mundo, não é assim? Se todos dentro de um lar estiverem pacificados, esse lar é pacífico. Agora, se a maioria já está pacificada, este lar já é mais pacífico do que antes. E assim funciona a humanidade. Estamos todos conectados. Sozinho, ninguém faz nada. Tanto que nós reencarnamos para conviver. É na convivência que nós vamos mostrar quem nós somos, porque é na relação com o meu próximo que eu vou saber dividir ou não, que eu vou demonstrar que eu sou bondoso ou sou egoísta. É em relação ao meu próximo que eu vou tentar impor a minha vaidade, o meu orgulho ou a minha simplicidade, naturalmente. Então, é um processo coletivo, ao mesmo tempo que depende do processo individual de cada um de nós. Maravilha. O Valdeci Braulio tem uma pergunta para você também. Será que quando pensamos em mundo de regeneração, devemos encarar o fato que ainda vamos precisar de mais uns 200 anos para ter ciência plena do que realmente vem a ser o mundo de regeneração? Olha, creio que a ciência do que vem a ser o mundo de regeneração nós já temos, mas nós temos na teoria. Nós temos os conceitos. Agora, eu pergunto aos irmãos em contrapartida, nós imaginamos um mundo sem violência, sem cadeado nas portas, sem chave, em que todos respeitem a individualidade dos ambientes? Nós conseguimos visualizar um mundo sem ofensa, sem inveja, sem mágoa, sem ter que perdoar, porque nós temos que perdoar ainda porque nos magoamos. Então, nós já conseguimos visualizar este mundo, nós temos o conceito, um mundo onde predomina um pouco mais a felicidade, onde ainda existirão desafios, mas o amor vai predominar, é assim que as obras básicas nos descrevem, um mundo de regeneração. Então, acredito que efetivamente nós vamos saber o que é esse mundo de regeneração quando estivermos vivenciando, quando experimentarmos uma situação melhor. Agora, quantos anos, meu irmão? Não é possível dizer. Depende de nós. Nós temos todas as ferramentas ao nosso dispor desde que nós aqui estamos. Desde todos os tempos. A demora é nossa. Agora, se é 100, se é 200, se é 1000 anos, nós não sabemos. Só que tem um detalhe, o tempo é relativo. Nós, às vezes, pensamos em 200 anos como se fosse muito, como se fosse muito tempo. 200 anos, em termos de humanidade, talvez seja uma hora atrás. Porque nós somos espíritos imortais. Nós já passamos por centenas de existências, cada um de nós, talvez milhares. Passaremos por inúmeras ainda, provavelmente, neste orbe. Não sabemos quanto. Então, o que é o tempo? O que é 200 anos em termos de planeta Terra? Há quantas décadas foi vencida a escravidão no nosso planeta? Há quantas décadas a mulher foi reconhecida como um ser independente? Há poucas décadas atrás, a mulher não tinha CPF, era o mesmo do marido. Em poucas décadas, nós fomos reconhecidas como seres independentes, como seres capazes. A escravidão já foi superada, muitos tipos de discriminação estão sendo vencidos, ainda existem outros. Então, o que é o tempo? O tempo é o que nós fazemos dele. Então, não é possível prever quando é que nós vamos perceber efetivamente o que é regeneração e quando é que nós vamos vivenciar a plena regeneração. Isso vai chegar naturalmente, porque em se tratando de bilhões de espíritos que têm que evoluir, Uns evoluem hoje, uns evoluem amanhã, uns vencem determinada prova, outros vencem outra. Então, é um processo gradativo que vai se intercalando entre bilhares de seres. É muito complexo para nós darmos uma visão definitiva e dizer daqui a 100 anos estaremos regenerados, daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos. Não sabemos. Importa fazer a nossa parte. Legal. Só para... fazer um adendo aqui, a Fernanda lá, da Fernanda Cassal lá de Jacareí, a Fernanda da casa da Marcela, ela falou que recebeu ela mandou um recadinho pra gente, falou que a dona Licinha mandou dizer que tá aqui hoje participando junto com a gente. Opa, do programa. Que joia. Que legal, que maravilha. Ela tá, e ela falou que inclusive tá fazendo a psicografia dela lá agora, né? Então, provavelmente ela vai escrever pra Fernanda alguma coisa lá, mas mandou dizer que tá aqui. Hoje veio especialmente participar do programa, ela que nós temos tanta admiração por ela, né? Também nós já recebemos algumas coisas da dona Licinha, músicas que ela passou para nós, e também no livro Trajetória do Espírito, ela participa também, no mais recente livro da Marcela, a dona Licinha também participa como trabalhadora, também fazendo um trabalho muito interessante. E a gente fica feliz por ela estar aqui hoje. Vamos lá, Carlinho. Vamos. Agora eu tenho, Janete, a pergunta do Aécio César de Sete Lagoas. E ele pergunta, se a caridade é aquela porta estreita que nos abre para um mundo de regeneração e que nos dá garantia da nossa salvação, por que as religiões ainda teimam em não mostrar isso aos seus fiéis? Olha, meu irmãozinho, eu prefiro ser um pouquinho mais otimista. Eu acho que as religiões mostram. Mas como as religiões são dirigidas por homens imperfeitos, por espíritos imperfeitos, nem todos cumprem o seu papel adequadamente. Mesmo nós espíritas, nos equivocamos constantemente, todos nós. Em todas as religiões, em todos os credos, em todas as filosofias de vida, nós cometemos equívocos, porque visualizamos o Evangelho de Jesus em relação à nossa vivência material. E, às vezes, colocamos nessa vivência os nossos interesses mais mesquinhos. Mas cada um de nós vai ter o seu tempo, vai ter esse tempo de perceber o equívoco. Então, às vezes, há boa vontade, há a boa intenção de levar o Evangelho, de demonstrar a importância da prática da caridade. Mas nos equivocamos na forma de transmitir a mensagem. Nos equivocamos no momento que nós estamos vivenciando porque estamos buscando outros interesses ou até porque queremos justificar os nossos atos equivocados daquele momento. Então, certamente, há alguns segmentos em que o desleixo predomina em determinado momento, mas quem somos nós para julgar? Então, nesse momento, façamos a nossa parte. Se a religião que eu frequento não está me oferecendo naquele momento, talvez a prece me ajude a ter compaixão do irmão que está representando a religião naquele momento, do irmão que está tentando passar a mensagem e que está equivocado. Porque a religião é um conjunto de homens tentando acertar, tentando transmitir. Tudo se consolida em homens, em espíritos imperfeitos e na forma como nós transmitimos. E de vez em quando nos esquecemos do Evangelho, porque a vaidade fala mais alto. De vez em quando esquecemos de Kardec, esquecemos de Jesus, esquecemos de Maria, esquecemos do fundamento da caridade. E pensamos que a porta é larga, que a porta vai se abrir de acordo com a nossa vontade. Então, nesses momentos, meu irmãozinho, piedade. Compreendamos que todos somos imperfeitos, mas que haverá um tempo em que nem precisaremos mais de religião. Seremos todos uníssonos na fé em Deus, no amor a Jesus e na prática do Evangelho. Legal, Janete. Eu tenho uma pergunta do Hélio Ribeiro, que antes dele sair, ele pediu para você explanar um pouquinho sobre a bicorporeidade, desdobramento, bilocação do nosso querido Eurípides Barzanufo, que foi uma das coisas mais lindas que ele fazia, atendendo as pessoas necessitadas. Você pode falar um pouquinho, por gentileza, Janete? Pois é. Eurípides tinha esta peculiaridade mediúnica, que não se observa em nenhum outro médium. Eurípides estava na sala de aula, ministrando as aulas para os seus alunos. De repente, ele percebia um chamado de alguém que estava adoentado, de uma mãezinha que estava em trabalho de parto nas proximidades da região. Ele entrava em transe profundo, seu corpo dormia. Os alunos já sabiam o que estava acontecendo, porque isso era comum, fazia parte da rotina de Eurípides. E Eurípides aparecia como se estivesse materializado na casa do doente. Ministrava medicação, fazia o atendimento, fazia o parto e voltava. Muitas vezes, quando o familiar que estava vindo buscá-lo chegava à escola, ele despertava e dizia: eu já atendi, já fiz o parto. E a pessoa ficava perplexa: como assim? Eu estou vindo buscá-lo agora, professor. Eu cheguei aqui agora. Pois é, mas eu já fui, eu já atendi. Como Eurípides fazia isto? Nós não sabemos até hoje, porque para Eurípides este era um procedimento corriqueiro. Olhem a evolução desse espírito. No início do século passado, se desdobrar, fazer o atendimento, retornar conscientemente, dar toda a informação do local onde esteve, da pessoa que atendeu, da doença que atendeu, do procedimento que efetuou e continuar a ministrar as suas aulas. Tem um outro fenômeno de Eurípides que eu acho muito interessante também, que é o seguinte: ele estava, por exemplo, no colégio Allan Kardec, ministrando o evangelho em voz alta, e toda a cidade ouvia. Bairros mais distantes ouviam a fala de Eurípides. E naquela época não existia o microfone, o alto-falante, a internet. Não tinha nenhum dos recursos que nós temos hoje. Como isso se operava? A espiritualidade conduzia a voz de Eurípides de que forma? Talvez por aparelhos mais delicados que nós não conhecemos, talvez simplesmente por um fenômeno psíquico pelo qual Eurípides levava a sua voz a todos os necessitados. Olhem que maravilhoso! Se nós descobríssemos como fazer isso espontaneamente, talvez utilizássemos para o mal. Mas Eurípides sabia como fazer. Eurípides utilizava esses recursos, tinha esse dom, tinha autorização da espiritualidade, porque era para o bem. Quanta evolução desse espírito, na sua simplicidade de utilizar recursos que nós provavelmente vamos utilizar em mundos já mais evoluídos ou aqui no planeta, quando alcançarmos a plena regeneração, quando soubermos lidar com os recursos à disposição do nosso espírito, quando compreendermos o nosso próprio mecanismo, a nossa essência espiritual. Nós não temos ainda como explicar a funcionalidade, nós estudamos a teoria da bicorporeidade, mas Eurípides era espetacular nesse sentido e utilizava isso para atender as pessoas mais necessitadas. Imagina se nós tivéssemos esse recurso, quem sabe quiséssemos utilizar para destacar a nossa imagem, a nossa pessoa. Por isso que ainda não recebemos esses dons. Bacana. Janete, será que, por exemplo, essa, quando você falou aí que as pessoas ouviam o Eurípides, eu lembro também que era justamente no Evangelho, né? Quando ele fazia as quartas-feiras, que foi na visão, né? Foi quando ele teve, Nossa Senhora teve com ele, que pediu para ele implantar esse evangelho às quartas-feiras, né? É interessante, né? Provavelmente a equipe dela toda preparava isso para as pessoas da cidade ouvir, né? Exatamente. O evangelho completou no mês passado, eu não lembro a data, agora 122 anos. Há 122 anos o evangelho se repete em sacramento e em diversos lugares. Nós temos agora, desde a pandemia, um centro espírita virtual, Seara do Divino Amigo, SESDA, que faz esse evangelho todos os dias online às 9 horas da manhã, com palestrantes do Brasil inteiro. Eu participo, meu marido participa, outros amigos daqui do Sul e irmãos do Brasil inteiro participam desse evangelho, que foi fundado pelo nosso irmão Walter em Sacramento durante a pandemia, para que o evangelho não tivesse essa interrupção. Então vejam a obra de Maria, a magnanimidade desse evangelho, levando bem, levando alento aos corações daqueles que precisam. A mensagem pura, a doçura de Maria, chegando a todos os recantos, há 122 anos. E nós sabemos o quanto o evangelho nos faz bem, ilumina os nossos lares, ilumina a nossa vizinhança, acalma os nossos corações. Então, na hora desse evangelho, Eurípides era ouvido, não ao acaso. Hoje nós temos a internet para levar para o Brasil inteiro ao mesmo tempo, ou até para outros países. Muitas vezes tem irmãos de outros países ouvindo esse evangelho do César às 9 da manhã. É o legado de Eurípides, é o legado de Maria, é o legado de Jesus. É esse legado que está à nossa disposição. E às vezes nós pensamos que precisamos de outros recursos miraculosos, de coisas exuberantes. Nós precisamos do evangelho. Parar alguns minutos por dia para essa conexão com Jesus. Quando nós nos permitimos essa conexão, tudo começa a fluir melhor na nossa existência. Nós temos mais força para enfrentar os nossos problemas. Nós temos mais fé diante das nossas dores, nós convivemos mais pacificamente. Então, meus irmãos, que gratidão nós temos que ter a Eurípides por ser este instrumento, este intermediário de Maria aqui na Terra. E Maria, nós sabemos, Maria socorre os suicidas, os espíritos mais sofredores, aqueles que falharam mais profundamente. É para eles que ela estende a sua mão, para resgatar a cada um. E é também em relação a esses espíritos que Eurípides se propõe a socorrer e dar trabalho. Então, muitos de nós que estamos hoje nas fileiras da divulgação do evangelho, somos antigos suicidas, somos espíritos que muito falharam, somos antigos homicidas, espíritos que maltrataram seu próximo, que mataram, que falharam moralmente, que falharam eticamente. É para esses espíritos, para nós, que vem Eurípides, o mensageiro de Maria, e utiliza inclusive estes recursos que nós desconhecemos para propagar o evangelho de Jesus. Então, o que importa é o evangelho, é a mensagem que Jesus deixa para nós. Bacana. É, só atualizando aqui as pessoas aqui que estão ligadas conosco, a Maria Siqueira dando um bom dia, a Marta Gonçalves Santos também, um bom dia a todos, o pessoal da Fotoli Promoções, que é do Carlos, né? O Carlos que faz o nosso programa aqui, Fé e Razão, todas as quintas-feiras, um grande abraço para o Carlos, a Brier, minha amiga Brier, né? Também está ligadinha aqui, está falando para a gente, aqui o Piero, que faz um tempão que sumiu daqui, né, Rodrigo? Semana que vem vem. Falou que vem a semana que vem, vamos ver. Estamos descontando o salário dele aqui. Também a Vera Lúcia Batalha, nossa irmã Vera, está dando um bom dia. Imperdível programa de domingo de manhã. Ela está dizendo que está indo para comemorar o aniversário do neto em São Paulo e acompanhando um tema tão relevante. Abraço a todos. Diga, nós gostaríamos que ela... Que ela deixasse uma data para vir aqui no programa. É só ligar para ela e a gente falar, ela vem sim, com certeza. Vai ser muito legal, gosto muito da Vera. A Sueli Castelo Branco também está aqui, a Rosilma Ferreira. Aqui é o seguinte, não, deixa eu falar aqui. O Antônio Bessa está fazendo uma perguntinha aqui, eu já faço também. O Ari Rangel, nosso irmão Ari lá de Taubaté, bom dia, vivencianos, é sempre muito bom ao coração ouvir essa pessoa maravilhosa que é a nossa querida irmã Janete. Que maravilha, forte abraço a ela e a todos do Vivência. Irene Maria do Nascimento, dizendo que ficou emocionada lá, sabendo que a dona Licinha está mandando um recadinho aqui para a gente. O Dinho dizendo que na sexta-feira agora, dia 28, eles vão fazer uma apresentação lá na tenda de Umbanda Mãe Maria, ele e a Fia, né? E claro, dizendo que no sábado estará conosco lá na AME, no trabalho de cura de espíritos com o nosso amigo Edson Barbosa. né? Domingo na AME. Então, as pessoas que estão com algum problema ou sabem de alguém que ficam procurando um trabalho de curas espirituais, nós teremos aí o médium Edson Barbosa, nosso amigo lá de Ribeirão Pires, que estará conosco no dia 29, portanto, sábado que vem, a partir das 7 horas da manhã, lá na AME. Né? O Dulcival Ferreira, o Aécio tem outra pergunta. Carlinhos, o Dulcival Ferreira, amigos, qual o endereço eletrônico tal do Evangelho do César, às 9 da manhã? Ele pergunta, amigos, qual o endereço eletrônico do endereço do Evangelho do César às 9 da manhã? O Rodrigo vai colocar aqui. Já ele coloca. É pelo Facebook que vê. O Edson Andrade. Né? Para deixar o link do Evangelho, que a Janete mencionou também. Belkis Menezes, Eurípides, apóstolo do bem. Aqui o Antônio Bessa, ele fez a pergunta aqui, eu só vou dar uma mudadinha para não polemizar nada. Ele está perguntando se o livro seu está saindo pela FEB, né, Janete? E saiu todo na íntegra, do jeito que você mandou? Eles modificaram alguma coisa, pediram para cortar alguma coisa, não? Olha, o livro saiu pela FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, editora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e saiu na íntegra, nada foi cortado. Então não foi a Federação Espírita Brasileira, não, né? Não, foi a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, mas legal. Ele é também comercializado pela FEB, que certo. Comercializa todos os livros da FERGS. Certo. Então, Janete, fala pra gente como que tem algumas pessoas perguntando como adquirir o livro. Você colocou? O livro pode ser adquirido na editora FERGS. O site da livraria FERGS é livrariaespirita.org.br. Férias. Ou em todas as livrarias do Brasil, em todas as livrarias espíritas. Legal. Ô Jorge, só lembrando o pessoal que no link aqui do Vivência, nós colocamos o link para a compra do... Na descrição, nós colocamos o link para a compra do livro. Legal. Direto da Amazon. Então compra aí aqui, entrando aqui no link. Isso. Que nós deixamos, que quando a gente compra na Amazon, a gente recebe alguma coisa também, né, Rodrigo? Ajuda o programa Vivência Espírita, né? Isso. Quando o livro é adquirido pela Amazon. Né? Então nós colocamos o link lá para comprar. Legal. Vai lá, Carlinhos. O Aécio César, a Janete, tem outra pergunta para você. Você acredita que a caridade será a religião oficial da humanidade? Onde as religiões irão se unir nesse iluminado desiderato, como foi o cristianismo primitivo? Acredito, com certeza. Chegaremos nesse patamar quando o planeta estiver plenamente regenerado. Praticaremos a caridade com respeito às ideias, aos pensamentos de todos os irmãos e não precisaremos mais de religiões apartadas. A crença será em Jesus, será no Evangelho. E o Evangelho é a prática da caridade. Legal, Janete. Rodrigo, vamos para o momento de Cavalho? O momento de Cavalho será o Jesus, modelo e guia. E a Janete comenta pra gente depois. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Jesus, modelo e guia. Referência. Todos precisamos de referências para saber como agir. Desde criança, nossas ações são influenciadas profundamente pelos referenciais que temos mais próximos de nossas vidas. Entendemos hoje que a família é o primeiro modelo de comportamento que o infante tem à sua disposição e que será de suprema importância em seu desenvolvimento. Foi assim que, entendendo esta característica humana milenar, Allan Kardec, iniciando a exposição das leis morais em sua obra-prima, O Livro dos Espíritos, inquiriu a espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo?

é porque é possível segui-lo. É claro que nós vamos passo a passo, devagarzinho, no nosso ritmo. Mas se ele é nosso modelo, nós temos que segui-lo, nós temos que imitá-lo, nós temos que seguir os seus ensinamentos. E se ele é nosso guia, ele está nos puxando pela mão, ele está nos resgatando, ele está aqui, ele sempre esteve aqui, ele sempre estará enquanto nós precisarmos. Nós colocamos Jesus como uma figura tão distante. Nós conversamos com Jesus diariamente, nós nos atrevemos a dizer, meu Jesus. E se nós assim o fazemos, nós sentimos a presença de Jesus ao nosso lado, porque ele está ao nosso lado. Ele veio para aqueles que sofrem, para os que mais precisam. Então, no momento em que nós precisamos de Jesus, se nós falarmos com ele, se nós pedirmos, ele vai estar ao nosso lado. Se nós estudarmos o Evangelho e decidirmos que vamos segui-lo, que vamos usar esse modelo para a nossa existência, nós vamos conseguir, passinho a passinho, a cada dia, a cada dificuldade. Então, Jesus não é uma estrela distante, é uma luz que está à nossa frente. É um espírito de luz? É um espírito puro, é um espírito que nos ama incondicionalmente. Então, esse modelo Deus nos dá porque é possível ser seguido, porque está ao nosso alcance. Basta que a cada dia nós tenhamos pequenas decisões. Eu vou conseguir, eu vou vencer. E se está difícil, tenta de novo. Se está difícil no dia seguinte, tenta mais uma vez. Quantas vezes forem preciso, na prece, na resignação, na persistência, na aceitação das nossas dores. Coloquemos isso dentro de nós. Eu vou seguir o modelo de Jesus. Eu ainda sou imperfeito, mas eu vou chegar ao nível de evolução que me é proposto, que vai me tornar mais feliz. Então, o modelo, meus irmãos, é para ser seguido. O modelo está ao nosso alcance. Jesus é um irmão querido que está ao nosso lado, mais evoluído, pleno de amor e de bondade, que não nos abandona, que nos guia nos momentos de maior dificuldade. Mês passado, no auge da enchente da dor aqui no Sul, veio uma mensagem no nosso grupo mediúnico que nos dizia, nesse sentido, Jesus caminha pelo Rio Grande. Jesus caminha no meio de toda essa grande lama, desses aguaceiros, de toda essa destruição, porque aqui em Porto Alegre, em determinados bairros, nós passamos e as ruas têm entulhos da altura das casas, da altura dos prédios. E a mensagem dizia, Jesus caminha no meio de tudo isso e carrega os que mais sofrem pela mão. Mas é preciso acreditar para sentir essa presença amorosa. Nos recarregarmos no momento de dor, no momento de sofrimento. Jesus está aqui. É com ele que eu posso contar. É com ele e com os mensageiros que ele nos manda em seu nome para nos resgatar. Mensageiros como Eurípides, como Igorina, como Bezerra de Menezes, como Kardec, como Chico, como tantos outros que às vezes passam anônimos do nosso lado. Jesus está nos dando a mão naquele vizinho que vem na hora em que nós não temos mais o alimento porque a gente levou, naquele que vem nos dar um abraço quando nada mais a fazer no momento da doença incurável. É Jesus que está ao nosso lado, utilizando os seus intermediários para demonstrar a sua presença. Sigamos esse modelo e guia e vamos vencer. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. É interessante o que a Janete estava falando agora sobre Jesus, né, estar presente sempre, sobre Jesus nos convocando ao trabalho. E como a gente sabe, Janete, que nada é por acaso. A gente falou que a Fernanda estava, que a dona Licinha estava aqui hoje participando do programa e ao mesmo tempo, né, passando a mensagem para a Fernanda. A Fernanda psicografou uma pequena mensagem aqui da dona Licinha, que é exatamente o que você estava falando agora. Você vê que eu falo que nada é por acaso. E a mensagem diz assim: que Jesus seja o melhor amigo para que sintam mais próximo esse amor acolhedor, que nos mostram o melhor caminho a seguir, principalmente nos momentos frágeis da vida. Muitas vezes somos assombrados pelo medo, pelas dificuldades, pelas dores, pelas perdas. E o acolhimento de Jesus nessa hora pode ser bem-vindo através de um amigo, de um irmão, pelos nossos pais ou qualquer outro que nos ame. Nesta hora que se encontra tão frágil, não fique fechado somente no casulo, dê chance para se libertar e voltar a dar, nem que seja pequenos voos nessa vida, porque se você está nela, é porque Deus ainda precisa de você aqui cumprindo sua missão. Todos nós somos importantes aos olhos dele. Vivam com força, com garra, vivam intensamente, distribuam amor e aqueçam o coração com um gesto de carinho, que seja com um sorriso. Dê mais uma chance para você e seja feliz. E nunca esqueça que o trabalho do bem sempre tem um encontro marcado com alguém. Vá nessa direção que você sempre será bem recebido. Saudade dos meus amigos, da família, saudade do meu querido filho Jorge, né, que ela sempre me chamou assim, e dizendo: um sorriso para demonstrar minha felicidade em abraçar cada um neste dia abençoado. Com amor, Licinha. Que lindo. Foi, você vê, né, Janete? Como não é por acaso, vocês receberam a mensagem parecida essa semana, né? Que você falou. Bem, convocando a gente ao trabalho, né? A gente não pode baixar a cabeça, tem que continuar. Deus conta com a gente. Né? Ô, Janete, deixa eu aproveitar. Fala, Rui. Porque a gente tem que ir para o aniversário e tem que falar os eventos aqui também. Ah, tá. Pode ser? Pode ser. É, só comentar aqui também, a gente tem... quer dizer, já foi comentado, mas só relembrando que a gente tem aqui o evento, né, de curas e cirurgias espirituais lá na AME, dia 29 de junho, tá? Então vocês entram aí no link que está aqui na descrição, que tem aí essa divulgação falando quem que é o médium, né? E o Edson Barbosa, que é nosso amigo, que a gente já conhece há muito tempo, eu trabalho aí com mais de 30 anos com cirurgias espirituais, que vai estar aqui na AME, então, dia 29 de junho. Então, participe. Tem que chegar lá às 7 horas da manhã, 7:30? 7 horas. 7 horas da manhã. É, vim aí com roupas leves, né? Não precisa... Se estiver fazendo frio, pode vir com roupa pesada, não tem problema. Pode ir com roupa pesada também. Mas eles indicam aí para vir com... Confortável, né? Confortável, né? Não precisa nada especial, né? Mas vale a pena vir, é um trabalho gratuito, claro, né? E chega, faz a ficha, vai ter harmonização no início, aí passa por receita, né? O Edson faz a psicografia de receita, e aí a espiritualidade define se vai passar ou não pela cirurgia, né? Então vem preparado aí para passar, bem alimentado. A água. E a água também, trazer uma água, ou pode comprar lá também, acho que nas cantinas, vende a água que vai ser também fluidificado e colocado o remédio para tomar junto com as receitas repassadas pela espiritualidade. Né? Então, vale a pena. Dia 30 ele vai estar aqui com a gente, dia 30 de junho, então isso é dia 29, no próximo sábado, lá na AME, e dia 30 ele vai estar aqui. É o nosso convidado de domingo que vem aqui. Exatamente. Então a gente vai estar aí transmitindo. Outra divulgação importante, além do teatro que o Hélio já fez, né? A gente já tem foi o lançamento do site, né, dos amigos de chicoxavier.org, do evento, do encontro. Então é o 17º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, que vai ser dia 8 a 9 de novembro, tá? Então o site já está aí disponível para vocês entrarem. Tem um grupo, tá? Não precisa se registrar. Tem um grupo que pode ser pelo site mesmo, vocês entrando aí, amigos de chicoxavier.org. Né? Aí está falando aí há 17 anos, provando que é possível fazer eventos gratuitos, né? Quem fala que não é possível, esse aqui há 17 anos faz, né? Inclusive eles ganharam o próprio local da prefeitura. Quando eles falaram para a prefeitura sempre alugou para um palestrante aí famoso, né? Você tem palestrantes famosos aí que faz pagos eventos lá em Sinop também, no, em Mato Grosso. E nesse mesmo local. E eles têm que alugar e eles falam, não, é muito, o custo é muito alto para alugar o espaço. Quando eles pediram o lugar para a prefeitura falou, ah, é um evento de Chico? Quanto vocês vão cobrar? Nada, é um evento gratuito. Aí eles falaram, então a gente vai dar o espaço para vocês de graça. Né? Então aqui está a prova que quando a gente quer, a espiritualidade ajuda, né, a realizar. Né? Então são os preletores, né? Vai estar aí o Bacelli, o Geraldinho, o John Harley, o Sérgio Santos, o João Pedro, a Márcia Colossante, que é da AME, da Associação Médica Espírita, e o Adelino da Silveira. Tá? Então, vale a pena participar, tem a programação, o local do evento, como eu comentei. Né? Então, eles conseguiram o local de graça, por ser um evento espírita, né? E sem custo, né? Como todo evento espírita deveria ser. Tem um grupo aqui de WhatsApp. Então é só vocês entrarem no grupo de WhatsApp e aqui tem os eventos anteriores. Se vocês quiserem assistir de 2020, 2023, 2022, 2021, foram online, né? E o último em Torres, né? O de Jundiaí. Você tem a palestra do Jorge aí, é só clicar aqui na palestra do Jorge para vocês assistirem. O de Sete Lagoas e daqui de São José dos Campos, né, de 2017, na íntegra aí para vocês assistirem. Tem a apresentação, foi bem legal o evento aqui em São José. Né, a realização pela comunidade Esperança Maria de Nazaré e os apoiadores. Então, convido vocês a entrarem, amigosdechicoxavier.org, e entrar aí no grupo caso queira. E as caravanas. Tem os contatos aqui para as caravanas, tá? Tem voo direto para lá, Rodrigo? Você sabe? Tem aeroporto lá. O aeroporto foi concessionado, foi privatizado também. E tem voo direto para lá. Tá? Então tá aqui o WhatsApp, o e-mail para entrar as caravanas, entrar em contratos para coordenar. Tá bom? Então? Bacana. Então nós... Isso, vamos aniversariar antes, né? É um oferecimento de WS, Festas e Embalagens. Estamos aí para os aniversariantes, né? Os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso, dia 23, Hélio Pereira. Dia 25, Marisete da Silva. Dia 27, nossa querida amiga Nicole Taira. E no dia 29, a Renata Cristina Baruel, que é uma batalhadora lá da fraternidade. Todos eles são trabalhadores da fraternidade Paulo de Tarso. Aqui a gente tem dia 26 de junho o Osni, que sempre vai lá no Recanto da Prece, no pronto-socorro espiritual, né, irmã Sheila. A Sandra Regina também, aqui dia 26 de junho. Não sei se você tem mais aí, Jorge. Tenho aqui. Dia 23, a Paula de Siqueira, né, que é da Colmeia. Dia 24, a Vânia Tusa Ferreira. Dia 24 também, Adriano Marcelo. Dia 25, o Luiz Antônio Domingos, da Rádio Portal de Luz. Dia 25 também o Gustavo, sobrinho do Eli, da Eli da Silva, né? Dia semana que vem, então, é dia 30, a Rosana. E dia 27 também, quem faz aniversário é o Bernardo Varoto. Bernardo, filho da Antônia e do Tião. Então, grande amigo nosso. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. Carlinho, tem mais alguém? Tem o meu irmão, Benedito Josemar, o de Toquinha, que faz 78 anos. Está ficando cada vez mais novo. Bacana. Vamos lá para os sorteados, né? Então, o sorteio do dia, né, com oferecimento de oferecimento de livraria Casa do Caminho. Né, que sempre apoia a gente também, cedendo os livros e doando livros para os nossos ouvintes vivencianos. Então, quem ganhou foi a Ana Cristina. Ana Cristina, que ligou para a gente e ganhou o livro. Né? Então, basta buscar lá durante a semana, no horário da tarde, a partir da 1 hora da tarde, lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos. Obrigado pela... por participar conosco, a gente aqui. Hora da dica. Hora da dica. Então, Janete, quando a gente entra nesse momento, é para você dar uma dica para a gente, um livro que esteja lendo, ou um próprio livro seu, claro, que a gente já divulgou aqui o Aurora, mas se você quiser divulgar outro, e ou um filme, série, ou alguma dica para os nossos ouvintes. Então, aproveito para divulgar o livro do meu marido, Iraci de Oliveira, que foi publicado há 2 meses pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Família, Jornada de Libertação. Um livro que traz todos os aspectos atuais sobre a família de uma forma muito suave, fundamentado no Evangelho. Então, Família, Jornada de Libertação, de Iraci de Oliveira. Bacana. Nós vamos, então, partindo aqui para o encerramento, né, Rodrigo? Tem o desenho hoje em inteligência artificial do programa. Solta aí para nós. Ali. Que lindo. Aí está o desenho. Já tá no nosso Instagram, tá? Então, quem quiser participar, quem quiser ver o desenho aí com qualidade, então entre no nosso Instagram, Instagram aí do Vivência Espírita. É só digitar aí Vivência Espírita no Instagram, sem acento, tudo junto, tá? E aí já tá disponível lá para vocês curtirem no nosso Instagram, entre lá. A gente sempre posta aí, criado pela inteligência artificial. Parece um planeta aí em regeneração, né? Entrando. Essa foi a ideia, né, Cris? Exatamente. Comenta aí. A ideia foi exatamente essa, né? Essa alteração do mundo que ainda está meio conturbado por um mundo melhor que a gente sempre espera e trabalha para, né? Bacana. Então nós vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje, né? Começando a encerrar, é claro. A gente queria pedir, Janete, a gente vai dar a palavra para você, assim, por último, aqui nós vamos falar, e depois, quando eu passar, você faz as suas conclusões finais, se quiser dar mais algum recado, pode dar também, e fazer a prece de encerramento para a gente, por favor. Então, a gente vai começando aqui, encerrando aqui com a leitura do livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, a leitura do dia 23 de junho. Diz assim: a maioria das nossas obras pessoais são como bolhas de água sabonada que se dispersam nos ares, porque visando ao bem-estar e ao repouso do eu, tem como base o egoísmo que atrofia a nossa evolução. Toda a felicidade do espírito provém da felicidade que deu aos outros. Todos os seus bens são oriundos do bem que espalhou desinteressadamente. Emmanuel, capítulo 7, O Labor das Almas. Então, nós vamos agradecendo aqui a participação de todos vocês conosco aqui, participaram no WhatsApp, participaram, né, no YouTube também, junto com a gente aqui no dia de hoje, muitas participações, o programa foi muito interessante, temos certeza disso. E a gente agradece a participação de todos. Lembrando, então, Rui, como nós já falamos, a semana que vem o nosso convidado, né, será? O Edson Barbosa estará aqui conosco, né? Certo, o Edson Barbosa, o médio Edson Barbosa, conversando mesmo sobre o trabalho de cirurgias espirituais, alguns testemunhos, né, de curas que já aconteceram, e perguntas abertas para o Edson aí na semana que vem, que também é muito interessante nós mostrarmos a prática do trabalho de curas e cirurgias espirituais. Já são mais de 35 anos que o Edson faz esse trabalho com muita dignidade, claro. Rui? Eu queria só uma última pergunta. Pode perguntar, tranquilo. Para a Janete. Janete, e o nosso movimento espírita está precisando uma chacoalhada para que ele possa mostrar a beleza da doutrina para mais gente? Olha, O movimento espírita, com seus trabalhadores, também imperfeitos, tem se esforçado, mas é preciso ainda mais. Nós estamos um pouco tímidos, nós somos poucos espíritas no nosso país, então é preciso trabalhar cada vez mais e de uma maneira mais simplificada, de uma maneira mais tênue, como Jesus nos ensinou. É preciso não ter receio de divulgar o Evangelho de Jesus. Com certeza necessitamos cada vez mais da divulgação do Evangelho de Jesus, na sua pureza e simplicidade. Então, o movimento espírita, como todas as religiões, como todos os crentes, precisa ainda se alavancar um pouco mais, esquecermos um pouco as nossas vaidades, os nossos interesses pessoais, lembrarmos que somos apenas instrumentos e trabalharmos com um pouco mais de alegria e simplicidade. Bacana. Carlinhos? Jorge, obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado, Tio Varoto. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cris. Obrigado, Jeanette, pela sua maravilhosa explanação para nós hoje. Eu só queria falar sobre Chico Xavier em pessoa, que vai ser na peça de teatro que nós vamos assistir em Jacareí, no Teatro Ariano Suassuna, em que o ingresso custa R$ 80. Mas temos aqui o ingresso solidário, que custa R$ 40, com a obrigação e o compromisso de se levar 1 quilo de alimento não perecível. Porque quem não levar o alimento não perecível vai entrar e assistir a peça normalmente. Mas a Casa da Prece, se você não levar o alimento, quem vai dar é a Casa da Prece. E a Casa da Prece já está com um compromisso muito sério com essa peça que vem para nós aqui do Rio de Janeiro, e eles não vão ter condições de arcar também com o alimento solidário. O ingresso normalmente custa R$ 80, e esse ingresso solidário é R$ 40. Então, por favor, vamos colaborar para que no dia 27 de julho, aniversário de São José dos Campos, em Jacareí, nós possamos assistir Chico Xavier em pessoa, tá bom? Desejamos a todos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, que é a base sustentável de nossa sociedade. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. É a sua vez, Jeanette. Muito obrigado e Deus te abençoe. Então, gratidão, queridos amigos, pela oportunidade, pelo convite. Foi novamente uma alegria estar aqui. Gratidão a todos que estiveram conosco, das diversas partes do país. Vamos juntos, então, fazer a nossa prece. Só antes de você falar a prece... Tá, antes de fazer a prece, só a gente comentar que a gente esqueceu de comentar o resultado da enquete, tá? Porque aí a gente faz a prece e encerra, tá bom? Tá certo. A enquete que a gente colocou aqui, não encerra ainda não, peraí. A gente colocou aqui no YouTube, né, perguntando para os nossos ouvintes, já estamos no estágio de regeneração? Né, já estamos no estágio de regeneração? Aí houveram 91 votos, desses 91 votos, 78 disseram que sim, que acredito que já estamos no estágio de regeneração. E 22% falaram que ainda não. Né? Então, essa é a nossa opinião dos vivencianos aí. A gente agradece, obrigado pela opinião de vocês, a participação de todos vocês. E até o próximo domingo aí, às 8 horas. Cris? Obrigada, Jeanette. Eu sou uma profunda admiradora de Eurípides, então, eu, como admiradora, eu agradeço esse trabalho. Obrigada mais uma vez a todos pela oportunidade de estar aqui aprendendo sempre, cada dia. Agora, suas considerações finais e uma pequena prece de encerramento do nosso programa de hoje. Mais uma vez, obrigada pelo carinho, obrigada, Cris, pelo carinho. E Eurípides nos toca a todos, que nós possamos levar esse exemplo do professor, do médium sacramentano, para as nossas existências, recordando sempre que ele trabalha com Maria e com Jesus. E pensando em Jesus, eu convido todos a serenarem os seus pensamentos, silenciarem interiormente, sentindo neste momento a presença de Jesus ao nosso lado. O perfume do amor que exala no nosso ambiente, a paz do nosso irmão, que é modelo e guia para todos nós. Com a sua presença, a psicosfera se ilumina. Uma grande luz invade todo o nosso ambiente e toca os nossos corações. E neste momento de luz, de paz, agradecemos a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, pela oportunidade da experiência reencarnatória, por esta existência, por tudo que temos, mas principalmente por tudo que somos e que estamos nos tornando, por todas as oportunidades de crescimento, pelas alegrias, mas também pelas dores, pelos dias de felicidade, mas principalmente pelo trabalho redentor, pelos exemplos de boa conduta dados pelos nossos semelhantes e por espíritos mais evoluídos como Eurípides, para que nós possamos seguir os passos de Jesus e praticar o seu doce e eterno evangelho. Que a paz, que a luz, que o amor permaneçam com cada um de nós neste domingo, para que seja um dia de afeto junto aos nossos familiares, nossos entes queridos, para que seja um dia de paz dentro de nós, com emoções apaziguadas e pensamentos positivos. Gratidão, Pai, de amor e de bondade, pelo dia de hoje e por todos os dias da nossa existência. Que a paz e o amor estejam sempre presentes na nossa vida, na nossa conduta, para que um dia também nos tornemos exemplo de amor e de caridade. Que assim seja, em nome de Deus e em nome de Jesus. Muito obrigada. A fé, o amor, a ternura, a meiguice, a bondade possam transpor as barreiras do orgulho e vaidade, e seja onde for, o homem viva em fraternidade. Que a paz seja nossa conquista suprema, porque o bem que ela traz torna a nossa vida mais plena. Pobre homem voraz não mantém sua alma serena, nada o satisfaz, se revolta e a dor entra em cena. É momento de transformação, separar o joio do trigo. Da terra, o aprendizado irá recomeçar. Cada